abraço do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você concorre com um sensacional e moderno manco mesalizador com toco cru quadrado e alinhador de pé adaptado nos modelos Magno, Magno e Peroba Rosa. Magno, Magno e Peroba Rosa. Exatamente. É o manco mesalizador com toco cru quadrado e alinhador de pé adaptável. Sim. Os modelos Magno, Magno e Peroba Rosa. Engraçadinho. A homenagem à dica da ID hoje. Ah, sim, né? Perfeito. A mesa balançar e tal. Você pega um pedacinho de madeira que é um toco. É um toco cru quadrado. Tá. Tem que ser quadrado, se não for quadrado, a mesa não para de balançar. Tá bom. É um manco mesalizador com toco cru quadrado. Sim. Dali um catiripá, papai, eu vou dar na torre. Não pode confiar, rapaz, que coisa!